Editorial. Vocês que acompanham as publicações da Camine, Caminhos da Educação, desde 2009, já tiveram a possibilidade de ler três volumes anteriores a este atual, voltados aos mais variados conteúdos que subsidiam a educação. Com a missão de darmos continuidade à revista, lançamos o volume 4 no ano de 2012, quando disponibilizamos os números 1 e 2 com 10 e 11 textos, respectivamente, apresentados à comunidade acadêmica. Agora, passemos o nosso olhar em mais uma edição de nosso periódico representado pelo volume 4, número 1. Para lançarmos o primeiro número do ano, escolhemos 10 artigos que foram submetidos à Camine, Caminhos da Educação. Assim, temos os seguintes trabalhos: abre aspas, o papel do tutor na formação oferecida em ambientes virtuais, fecha aspas, de Renata Andreia Fernandes Fantassini, Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília, Brasil. Abre aspas, histórias infantis contadas em libras por crianças surdas, fecha aspas, de Aparecida Helena Ferreira Achimini Tárcia Regina da Silveira Dias, Universidade de Ribeirão Preto, Brasil, e Universidade Moura Lacerda, Brasil. Abre aspas, os estilos cognitivos na educação escolar e sua dimensão conceitual como aporte teórico para a orientação do ensino e da aprendizagem, fecha aspas, de Sebastião de Souza Lemes, Universidade Estadual Paulista, Campus de Araraquara, Brasil. Abre aspas, G. Sandy Lélia e seus mitos, Dom Juan Lilith, de expressão sadiana, fecha aspas, de Luiz Antônio Amaral, Universidade Estadual Paulista, Brasil. Abre aspas, estratégias de leitura para fontes históricas escritas na educação básica, fecha aspas, de José Petrúcio Farias Júnior, Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca, Brasil. Abre aspas, avanços legais, X, cotidiano das instituições de educação infantil, um estudo de caso em um município do interior de São Paulo, fecha aspas, de Tatiana Noronha de Souza e Ariane Rodrigues de Lima, Universidade Estadual Paulista, Campus de Jaboticabal, Brasil. Abre aspas, educação e literatura para criança, origens e percurso, fecha aspas, de Elizabeth Aranha Guimarães Ubiali, Universidade de São Paulo, Brasil. Abre aspas, educação em direitos humanos e construção da cidadania, fecha aspas, de Ana Carolina Moraes Colombaroli e Vânia de Fátima Martino, Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca, Brasil. Abre aspas, a educação infantil na visão de professores de escolas públicas, fecha aspas, de Maria Eleusa Montenegro, Ana Regina Melo Salviano, Aictirlo Monte Tamaná, Centro Universitário de Brasília, Brasil, Centro Unificado de Brasília, Brasil, Instituto de Educação Superior de Brasília, Brasil. Na sequência e fechando a apresentação dos trabalhos publicados nesta edição, destaca-se o texto vinculado ao Programa Núcleo de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca, Brasil, com o tema, abre aspas, cultura visual para alunos com necessidades educacionais especiais, fecha aspas, de Ana Raquel Marques da Cunha Martins, Portugal, Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca, Brasil. Encerrando o volume 4, número 1, a temática multimídia apresenta uma entrevista com o título, abre aspas, ensinamos como aprendemos, aprendemos como ensinamos, fecha aspas, com o professor Sergio Niza, pensador português sobre a educação do movimento da Escola Moderna de Portugal. Todos os leitores desfrutem dos conteúdos e tenham a possibilidade de troca de conhecimento com nossos escritores. Os editores.